meuscds.com. Chegou o Raquel Namorado! Ato de guerra! Sacode, sacode! Uhum. Eu tô chegando com chicote estralado. Eu vou botar furado. Hoje eu vou desmantelar. Todo mundo tá ligado que eu tenho dom. Na cama eu sou gostoso, respeito o vaqueiro bom. Eu só ando cheiroso, arrudeado de mulher. O gato da gatinha, o rei do camarim. Eu sou vaqueiro namorado. Onde tem vaquejada e mulher eu vou. Eu sou vaqueiro namorado. Onde tem vaquejada e mulher eu vou. Eu sou vaqueiro namorado. Onde tem vaquejada e mulher eu vou. Paraty do Alô, arrupia do Cross, paredão do compadre. Bora, bandido, paredão. Toca mais aí, paredão do compadre. Estoura. Eu tô chegando. Meuscds.com. E com chicote estralando. Eu vou botar furando. Hoje eu vou desmantelar. Eu sou o rei